diz mesmo de eu orar ou chorar minha aflição. Meu Jesus por mim chorou, implorou na cruz perdão. Falarei do grande amor com louvor e gratidão. Jesus me salvou.